Só, saudações, dona Neuza. Ah, velha guerreira, assim que é, vamos chegar. Convidados para um show pelo intermédio de um amigo. Então fiquei sabendo que seria em Hermelino. Puta recepção quando chegamos no local. Só gente de carisma, o cenário ideal. Senti a importância quando vi aqueles passos. Um quilo de alimento para os mais necessitados. O grupo estava pampa, só curtindo o ambiente. Por obra do destino, uma senhora viu a gente, cabelos brancos, que coração acolhedor. Já me chamou de filho e foi aí que cativou. Vista como criminosa, pelos olhos da justiça. Seu crime é muito grave, ajuda várias famílias. Como acontece no mundão, no Brasil não é diferente. Aquele que ajuda é visto como um delinquente. O sol irá brilhar no rosto da periferia. Ajude a quem precisa, isso faz bem à vida. Dona Neuza, espírito de bondade, essa é sua grandeza. Comunidade, não tem vergonha, expõe sua face. As lágrimas que caem só simbolizam as verdades. Lutar sem glória, desconhecido em sua história. Regendo multidões através da humilde trajetória. Olhar cansado, pele marcada pelo tempo. O povo acreditou, em cada flor nasce um guerreiro. Jovens corrompidos por aqui pouco se vê. Se apegam a um pilar que já tem algo a oferecer. Esperanças pro futuro só teriam com estudo. Esse é o grande lema da senhora do subúrbio. O sol irá brilhar no rosto da periferia. Ajude a quem precisa, isso faz bem à vida. Ah, se liga, fato criminal no ar. Saudações, dona Neuza, riqueza da pobreza. Bondade é pão na mesa, da idade a experiência. Do sofrimento a competência, de uma flor tem a beleza. É, tem a beleza, do coração vem a grandeza. E de Deus que vem a bênção. Agradecido, agradecemos sua presença e um bom tempo. Sonhar nos fez bem, corremos atrás da realidade. Quem corre pela luz não pode ver o que ocorre à sombra. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Otimista em sua vida, onde chega impõe respeito. Valiosa amizade, observância persistente. Redutiva em sua ação, imperturbável em sua fé. Assim que é. É, dona Neuza, esse é o reconhecimento da periferia. Expressa aqui a gratidão de muitas famílias que hoje têm um lar. Que Deus lhe dê saúde para persistir na luta. Valeu, que guerreira! Nossa linda, que flor bela, espírito de luta nas mulheres da favela. Olhe para o céu dessa terra, espírito de luta nas mulheres da favela. Prazer imenso em lhe falar. Fizemos essa homenagem, querida dona Neuza. Tu és forte e verdadeira. Tua luta é cansativa, o nosso povo é uma guerreira. Sua força de vencer acolhe a todos com decência. Pequena no tamanho, mas és grande o coração. Entre o povo e a elite foram travadas grandes batalhas. Sabedoria e humildade em Melina sua morada. Associação do Movimento Mulheres Sem Terra. O nosso muito obrigado por tudo e a todos os descendentes desse grande projeto. São eles: dona Neuza, Padre Chicão, e aí Bia, Donizete, Oscar Alemão, Cleonice, Gardênia, Elessi, Mônica, e a todos aqui que não foram citados. Fique com Deus, paz.